bom dia, 3699, tá, pode esperar a próxima. Ali mantém, 3699. Chame-se para Recife em 125.1, Moderno 28.8. 251-229, obrigado, bom dia. Bom dia. Decola 3399? Afirma, 3399, depois 48, chama controle 1201, muito bom. Obrigado, bom dia. Tony, bom dia, TAN 3399. TAN 3399, contato radar, subo nível 340, direto Leda. Direto Leda, TAN 3399. Bom dia, autorizado ali, decolagem 0, vento variável em 4 nós. Ele é Polo, chama 6, 2, 2. Pela direita para o Edmonte, volta 3399. Boa coordenação. Obrigado. Salvador, bom dia, o Fernando, Papa, tell Mike. Be my question of Brazil, so what of Salibi? Tell Mike. Xará 6251, decolou 51, chama com drone 1 no 20 decimal, muito bom voo. 208, 621, Bajé. Papapá, Alfa Charlie Mike, autorizado pouso no 0, vento variável em 4 nós. Propõe o cancelamento, pouso na 17, voo possível. Gente, Alfa Charlie Mike, cancelado 51, autorizado da presente primeira curva pela esquerda, para baixo pela direita no 7, pacote final no 7. Confirmou o Baixa, pode ser? Gente, confiou a autorização? Desculpa, eu não entendi. Confiou a autorização? Tá autorizado o pouso no 7, é isso? Cancelado 51, da presente autorizado com a primeira curva pela esquerda, base pela direita no 7, reporte final no 7. Afirmativo, vai chamar então o final no 7, obrigado. Inicialmente só autorizado até a entrada do pátio principal, chame o solo em 1219 para prosseguir, como a aeronave se realizando movimentação no pátio, ok? Autorizado somente até a entrada do pátio principal, então se encontra na remota do pátio 3, confirma. Remota do pátio principal, posição 2. E prossegue para qual gate, confirma? Para... Estão autorizados? E chame o solo por gentileza em 121 decimal 9. 129 decimal 11. 1219. 1219. Mike, autorizado pouso no 7, vento variável em 4 nós. Autorizado pouso no 7, Charlie Alfa, está na escuta da torre. Alô, Salvador, bom dia, é o Pernel, Oscar Charlie Alfa. Oscar Charlie Alfa, está na escuta. Alfa Charlie Mike, Solo 55, autorizado até a Baetana, corte de frequência, boa noite. Obrigado, boa noite. A aeronave da Bianca, Oscar Charlie Alfa, que se encontra na remota 12, está na escuta. Controle, bom dia, o azul 2535. Azul 2535, bom dia, mude o código para 5056. 5056 ou 2535. Com referência, pode voar na proa de Leda? Azul 2535, submarino Jô 340, após 2000 pés, voa em Leda. Após 2000 vai voar Leda, 2535. Xené 6251, no Xame Centro, Recife, 125.1, Alperna 128.8, bom voo. Gol 99916, controle Salvador, chama identificação. A 4 mil pés, ajuste 1-0 no 1 na proa do Tierra Vista 367. 4 mil, 11, Tierra Vista 367, Gol 99916. Oceania 6075219. Centro Recife, 125.1, alterna 128.8. 251, alterna 288, ó. Boa final de semana. Igualmente. Plano 3517, show controle em Salvador, acione identificação, disparo nível 050, ajuste 10, 11, voando Sierra Vista 367 pro RNAV Pistão 10. Dando Sierra Vista 367, Hello, Argentina 1911, good evening. Approaching holding point, runway 10. Kinoma 911, clear line at anti-cost runway 10. Winds variable of 4 knots. Clear line up and take off runway 10, Argentina 1911. no 19 or 11? Argentina 1911, contact departure 1208, solo. Chanel 6225, aciona identificação, está sob contato radar, mantém o nível 180, afastado 625 milhas de Salvador, está presente voando na proa do Sierra 367 para interceptar o procedimento R-Nave da pistola 0, ajuste 1-0 no... Ajuste, voo Sierra 367, o Chanel 6225. 6225, reporta para descida. Vai chamar. Argentina 1911. Salvador, boa noite. Argentina 1911, crossing 80. Take contact at departure, climb to flight level 360. Correction, fly heading Leda intersection. Fly heading Leda intersection, climb and maintain flight level 360. Tendo procedimento de RNAV 9916, passando o ponto 367. Gente, gol 9916, desça para 250010, o ajuste 1011. Está livre o RNAV, reporte estabilizado. E onde chamará estabilizado o RNAV? Afirmativo, TAM 3597, desça para 250010, ajuste no 011, livre RNAV, reporte estabilizado. Reportará estabilizado. Argentina 1911, climb and maintain flight level 340, requested by resistance. Argentina 1911, climb and maintain flight level 340. 1911, contact resistance center, frequency 125.1, if unable 128.8. 1251, if unable. 1258 128.8, so long. 128 is Malay, so long. 1901. Solo Salvador, bom dia, Azul, Arcangelete. Bom dia, Azul. 3517, reduza para aproximação, tráfego que o precede, posição de 10 horas, 7 milhas, rumo, correção no curso do RNAV, cruzando 2000, um braço 73780. Sente reduzindo, 3517. É estabilizado, avistando a pista 10, gol 9916. 9916, complete aproximação, torno no 8, decimal 95. 295. Controle Salvador, azul 4040, passa 2000 na Arco Uno Elefa. Azul Azul 4040, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Elefa. Sobe ao 360, é presente direto Elefa, passeio 40. Para descida, 6225. 6225, desça para 4000 pés, ajuste 1 no 0, 1 no 1. 4000, 1011, 6225. Estabilizou, TAM 3597. TAM 3597, complete a aproximação, Chantone 198, decimal 95. 295, até daqui a pouco. Rio 5973, controle. Bom dia, final da 190. TAM 3597, continua a aproximação, número 2 da aproximação. Aguardando. Rio 5973, chame o controle de Salvador, 120 decimal 8. Controle, Rio 5973, acione identificação, desço para o nível 050, o ajuste 10, 11, voando Itapi da presente. Gol 99-16, Solo Zona 7, Ribeira Direito, chame o Salena, 219-19. 219, bom dia. O Salvador, gol 99-16. Solo Salvador, gol 9-9-6. Tá 3597, autorizado ponto 10, vento variável em 59. Livre ponto na 10, tá 3597. Bom, você poderia confirmar a frequência do Solo? 219. Negativo contato em 219. Insiste novamente, por gentileza. Tá bom. Solo Salvador, gol 9-9-6. 5973, para o sequenciamento, inicie redução, 2509 é o número 2. 1-4-0-4-0, submantenha nível 3-4-0. Chame Centro Recife, 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0. Ok, me chama Recife 288, alterna 260, confirmando o nível anteriormente seria o 36, agora é 3-4, é isso? Negativo, suba restrito a nível 3-4-0, solicitado por Recife. Pois não, 3-4-0, vai chamar o Centro, o 4-0-4-0. Salvador, gol 9-9-1-6. 1996, negativo contato. Recife 1996. Negativo contato com o solo em 219. A gente não recebeu nenhuma chamada aqui, está autorizado em ingresso via Alfa Juliette até remoto, até o IT 1-1. Alfa Juliette para o 1-1, voo 99 no meio. Se considerem como realizando um reboque. Tá pronto, não posso dar. Foro 9-1 no mantente 2-10. 99-1-6 para manter a da Juliette? Afirmo, 199-1-6. 3-5-1-7, solo 2-1, liberando a direita, chama solo em 1-2-1-9. Voo 1-9-6-1, autorizado, alinhagem de colapso, 1-0, vento variável em 5-9. A linha decolador 1-0, voo 1-9-6-1. Voo 99-1-6. Agora sim, autorizado ingresso via Juliette até o gate 1-1. Juliette para 1-1, gol 99 no meio. Solo Salvador, bom dia, até 35, 97, livrando a cura. Até 35, 97, negativo, contato com o solo. 597, pode fazer uma nova chamada por gentileza para checar a frequência? Só algumas aeronaves que não estão conseguindo contar. Afirmativo 1219. Sim. 3517, livro na cruz. Paulo Salvador, bom dia, está 3517. 3-1-1, chame por gentileza. 2-1-1-3-5-1-7. Negativo, contato pessoal. 2-1-1 agora, por gentileza. 2-1-1. Rio 5973, desça para 4007. 9-6-1, decolou 2-3, chama o controle 1-2-0, disse que não é muito bom. 2-0-8, obrigado, 9-6-1. 5-9-7-3, desça para 2.000 pés, livre NDB Zulu, pistola 0, reporte estabilidade. 2-0-10, Zulu, reporte. Ajuste permanece, 1-0, 1-1. Dado final Renave, Oxalé 6225. Gente, Oxalé 6225, complete a aproximação, chamo 2198, decimal 95, bom dia. 295, até mais, 6225. Controle, bom dia, voo 9961. Voo 9961, no contato radar, subo nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 961. Em Salvador, Oxalé 6225, final 1-0. Oxalé 6225, autorizado, pouso 1-0, vento variável em 4-9. Ele pousa, Oxalé 6225. 1973, complete a aproximação, torre 118, decimal 9, senhor. 1961, no chame centro Recife, 125, decimal 1, alterando 28, decimal 8. Vai chamar o 125, 1288, igual na 961. Eu 5973 autorizado com 190, vento variável 5.9. Papá, Lima, Lima, Fox, este é o controle, Salvador, achando identificação. Desça para o 2500 pés, ajuste 10, 11, direto CR 366 para o RNAV Pistola Zero. pés, efetua o RNAV Pistola Zero. E 5973, solo 31, liberando direitinho, solo 1, 2, 1, 2, 1, 1, correção no 2, 1, 1. Eu de decolagem no 06075. 6075, decolou 34, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 2208, obrigado, bom dia. Bom nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 6075, obrigado. Papapá, Lima, Lima, Fox, Trot, sexto para 2500, 010, ajuste 1011, livre as nave, posta estabilizado. 093, deixa o controle de Salvador, sua identificação. Desça para 410, o ajuste no 011, chegada boa. É 6075, chame Santos Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 8, bom voo. 25 1, 288, 6075, obrigado, um ótimo dia. Nave modular com controle possível. Polo 759, sua identificação. Desça para o nível 050, ajuste 1011, chegada bom fim. 3090, autorizado a NR, colapso 10, vento variável em 2 mais. Controle de Salvador, é o TAM 3890, passando 1 e 4. TAM 3890, contato radar, submonte de Jopre 30 na Sada Puca. 330 na Puca, TAM 3890. Quase olha o Papá Lima Lima Fox.